Nós vamos orar. Vamos nos identificar. Vamos colocar diante do Senhor nossos próprios pecados. E os pecados da igreja. Os pecados do nosso povo. Eu queria que você desse a mão a quem está perto de você. Deixe o Senhor gerar em você esse gemido inexprimível, que trará vida, que trará vida, frutos de vida em seu coração e no coração da nossa terra. Nesta noite, Senhor, olha o nosso coração. Oh Deus, Senhor, nesta noite, a Tua palavra nos diz em Joel: convertei-vos ao Senhor. Isso com jejuns, com pranto, com choro. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, pois Ele é misericordioso. Oh Senhor. Neste lugar, nós nos arrependemos, Pai, porque temos pecado, porque temos falhado, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos, Deus. Como queremos, Pai, ver o Brasil salvo, Senhor. Se muitos, Senhor, nós aqui estão feridos, estão doentes, estão completamente mortos espiritualmente. Oh Deus, sara-nos nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, não apenas para ouvirmos canções bonitas. Viemos aqui, Senhor, para quebrantar o nosso coração, para nos humilharmos diante de Ti, para nos encontrarmos contigo. Porque quando, Senhor, nos encontramos contigo, nós somos transformados. Que nós precisamos, Senhor. Precisamos ser sarados. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa vida. Como igreja, como povo brasileiro neste lugar, nós nos arrependemos pelos nossos pecados. Pela idolatria, Senhor. Oh Deus, por fazermos deuses que não podem andar, que não podem falar, que nada podem fazer por nós. Por adorarmos, Senhor, coisas, dinheiro. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pela prostituição, Senhor, no nosso meio, no nosso país. Perdoa-nos. Oh Deus, desde o abuso de crianças, perdoa-nos, Pai. Oh, perdoa-nos, Senhor, pela impureza, Senhor. corações, pela lascívia, oh Deus, pelos adultérios, pela contaminação, pela mistura da tua igreja, perdoa-nos, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos, Deus. Oh Senhor, o Brasil é conhecido como um país de pessoas sensuais. Oh Deus, muda nossa sorte. Oh Senhor. Oh Deus, e quantas vezes a tua igreja tem concordado com isso? Oh Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. Nós não somos sensuais, nós somos um povo santo, escolhido pelo Senhor. Como tua igreja no Brasil, Senhor, nós nos levantamos para destronar esse principado. Para destronar esse principado da sensualidade que tem, Senhor, se apoderado das nossas vidas, das nossas cidades, das nossas famílias, das nossas igrejas. Nós destronamos, Senhor, com autoridade que o Senhor nos deu como igreja. Nós destronamos esse principado, Senhor, no Brasil. Queremos ser conhecidos como o povo santo do Senhor. Ah, como um povo separado teu. Deus, perdoa-nos como nação, Senhor, por aqueles pecados que muitas vezes nem lembramos mais. Oh Deus, pela escravidão, Senhor, que houve no Brasil e que ainda hoje em alguns lugares ainda existe, Senhor, perdoa-nos. Senhor, quantas famílias foram desfeitas, quantos homens e mulheres morreram na nossa terra, Senhor, amaldiçoando-a. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Precisamos de ti, Senhor. Oh, Senhor, perdoa-nos. Oh, Deus, pelos pecados, pelos assassinatos políticos, Senhor. Oh, Deus, pela corrupção, Senhor, perdoa-nos. Pelo jeitinho brasileiro, Senhor, perdoa-nos. Oh, Senhor, porque quantas vezes falamos mal, Senhor, dos governantes, mas agimos da mesma forma, Senhor, quando vamos pagar os nossos impostos. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Vem restaurar nossas vidas, Pai, como dizimistas, como ofertantes. Vem tapar as brechas, Senhor, das nossas igrejas. Vem repreender o devorador, Senhor. Vem abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para enxergarmos o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Oh, Deus, pela discriminação, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus, o Senhor fez a igreja. E na igreja, Senhor, nós somos um corpo só. E foi assim que o Senhor sonhou. Foi assim que o Senhor planejou. Deus, perdoa-nos, Pai, por fazermos acepção de pessoas, por discriminarmos, Senhor, os pobres, os necessitados, os aflitos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por excluirmos aquelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nós, como nação, como igreja, nesta noite, queremos ser lavados. Queremos limpar as nossas vestes, Senhor. Oh, Deus, troca as nossas vestes. Vista-nos com a Tua santidade, Senhor. Oh, Deus, esconda-nos. Oh, Deus, queremos ser essa igreja vitoriosa que o Senhor conquistou. Queremos ser livres, Pai, para caminharmos, para adorarmos ao Senhor. Mas não queremos ter o Senhor só para nós, Pai. Ouve o clamor da Tua igreja nesta noite. Queremos que a Tua glória encha o Brasil, Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, encha o Brasil com a Tua glória. Porque a Tua palavra nos diz, se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Sara-nos, sara-nos, Pai. Sara-nos, Senhor. A sua mão mais alto possível. E nós vamos dizer: preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Que clama!